Aciona agora o controle 120 desse mal 8, senhor. Bom golpe. 08. Salvador, o Gol 1896, para puxa acionamento, está no box 612. Estou 612 aprovado, senhor. Chame táxi 1896. Chamará para o táxi, o 1896. Salvador, 994, bom. E 994, contato radar, submanteu 350, sai da PUC. 350 na PUC, gol 994. Salvador, América November 189. American November 189, prossiga. América no pátio 3, posição 9, solicitando girar motor esquerdo em marcha lenta por 3 minutos para cheque de vazamento. Sente confirma se já está liberado o carcelário. Negativo. Poderia fazer a gentileza de fazer uma ponte? Aqui nós não temos rádio para comunicar com eles. Eu vou chamá-los para que eles vão para a reação. Agradecido. Ô, americano, confirma somente, o teste é marcha lenta? É marcha lenta, é cheque de vazamento. Copiado, então eu vou chamar o fiscal. Grato. No ponte 3, está livre o teste em marcha lenta, a inferior já foi cientificada. Chame o término, ok? Ok, vou aguardar a presença aqui do, do fiscal, ok? Ok, contado. Autorizado Aracaju, nível de voo 190. Decola da pista no zero com curva à esquerda. Subida Puca até a posição Jamo. Após Aracaju, controle Salvador opera em 120, decimal 8. Aciona 5005, na 3520. Na 3520, autorizado Aracaju, nível 190. Decola da 10 com curva à esquerda. Puca, Jamo, direto do Aracaju. Controle 208, transponda 5005. Correto, senhor. Chame para o posicionamento, botão 4. Dentro de estado. Salvador, o gol 1896 para o táxi, está com 167. 2:36, alterna Fortaleza. O senhor, táxi aprovado via Pacho, Índia e Alfa, até o ponto de espera, pista no zero. A gente agora, 1:06. Chame então de poder colar de ponto de espera, pista no zero, gol no 8:06. Pacho, Índia e Alfa, até o ponto de espera, chamará no ponto de espera, no 8:06. TAM 3520 solicita funcionamento na posição e posteriormente o pushback. 3520, tem livre o acionamento, chama o push. Chamada para o push, vai acionar o TAM 3520. Decolada, pista no zero, vento 3:00 graus com 03 nós. Gente, autorizado, alinhada e decolada 1:00, 1896. Salvador, América 1-8-9. Possível 1-8-9. Uma gentileza para esclarecimento, nós temos que aguardar o fiscal aqui na posição ou eles já foram avisados e podemos iniciar? Gente, eles já foram avisados e eles já estão cientes do seu acionamento, senhor. A princípio eles não me informaram que iriam aí não. Eles me informaram que eles já estavam cientes do acionamento. Positivo então, como é um teste bem rápido, praticamente é ligar e desligar, vamos iniciar agora, se ocorrer alguma coisa, já estão cientes. Obrigado. Obrigado, eles também disseram que estavam cientes que eu ia autorizar o acionamento dos senhores, ok? Grato, esclarecido. Vamos iniciar agora, muito obrigado. 8-9-6, decolando Zuno 8, chame agora o controle, 1-2-0, decimal 8, senhor, bom voo. 1-2-0-8, bom, 1-8-9-6. Controle Salvador, bom dia, o gol 1-8-9-6, vai passar 2000. Gol 1-8-9-6, contato com o radar. Decolagem, sub, Mateus 370. Para o 370, 1-8-9-6. Solicito para o Chutão 3520, posição 4. Livre, senhor. Portão 4, chame táxi. Chama para o táxi, não. 3520. Salvador, término do teste do América, na posição 9, grato. Isso aqui é ciente, bom dia. Bom dia, obrigado. 3520 PLB, 63, 3 horas e 10, altero na Recife. E 10 Campinas, confirma sua PLB, senhor. PLB 63, alternativa Recife. Recife ciente, autorizado, Indy Alpha até o ponto de espera, pressionando 0, no 0 no meio, agora o ajuste. Chama pronto para o decolagem, ponto de espera 10. Chama pronto para o decolagem, 3-5-0. Salvador, voo 187, tem a informação, voo. Autorização, Guarulhos, 360. Gente, 187, aguarde cópia. Alfa November 192 está na escuta do solo ainda? 685, alterno 1245. 12685, 12545. Bom dia, 1896. 1850. T520, decolando os 28, chama agora o controle 120, decimal 8, senhor, bom voo. 08, obrigado, 3-5-0. Voo 1817, pronto para cópia. Voo 1817, na escuta para cópia. Na escuta, voo 1817, prossiga. Voo 1817, autorizado Salvador para Sierra Bravo Golfo Romeo, nível de voo 360. Decola da pistão 0 com curva à direita, subida da AEL até a posição Leda, após direto posição Trivi, onde intercorreção. Israel, Leda, após Leda, direto posição Bridge. Em Bridge, intercepta Upper Zulu 16, voa até Bravo, até o Zulu. Após voa direto posição Trivi, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo. Controle Salvador opera em 120 decimal 8. Transponder 50 16, voo no 87. 190, sai da PUC. 190, sai da PUC, para 3530. Barulhos, conforme rota do plano de voo, decolando ao 0 com curva direita, saída da EL. Tração Leda, após Leda, direto Bridge, interceptando a Zulu 16, BHZ, DCT, Drive, DCT, Pós Calda. Controle saída 208-50-16, código 1-8-7. Volta no 8-7, portão 5, chama em posicionamento, senhor. Corrigindo Alfa Romeo 363 para o 3520. Aguarde. Agradeço. Portanto, 3520 informa desvio à esquerda da rota devido a informações para o 050 por 40 mil. Excelente, informa o término. Vai informar. Tá voando na proa de chama agora. Centro Recife, 2085, ao término de 545. 2085, 2545, uma boa noite, 321.